Tá vendo aquele preto tatuado, estilo vagabundo? Ela não aguenta ver, corre pra cima do puto. Ela não aguenta ver aquele preto ali. Esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega, esfrega, esfrega o rabo. É pra bater o paredão, vai. Esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega, esfrega, esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega, esfrega, esfrega o rabo, esfrega o rabo. Olha o swing, vem. Tá vendo aquele preto tatuado, estilo vagabundo? Ela não conta bem, corre pra cima do puto. Ela não conta bem aquele preto alongado. Vem, vem, vem. Tá vendo aquele preto tatuado, estilo vagabundo? Ela não conta bem, corre pra cima do puto. Ela não conta bem aquele preto alongado. Esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega, esfrega, esfrega o rabo. Vai, filha! Eita, eita! Esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega, esfrega, esfrega o rabo, esfrega. Vai, bebê! Ai, esfrega o rabo. Larica Burger! Esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega, esfrega, esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega, esfrega, esfrega o rabo. Esfrega, esfrega, esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega, esfrega. Vai, delícia! Eita, eita! Esfrega o rabo, esfrega, esfrega, esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega o rabo, esfrega o rabo.